Essas ameaças são no máximo irritantes. Nunca tô sozinho, cê mexe comigo, vai mexer com a gangue. Meu nome ainda é Uros. Quando tu atravessar, vai ser recebido com tiros, balas, tiro, balas, tiro, balas. Vai ser recebido com tiro, balas, tiro. Balas, tiro, balas, tiro, balas. Mané alienado, nós ora e vigia. Muita fé na bala, eu não deu que me guia. Se peita meu bonde, tu fica fudido. E não adianta brotar mandadão com polícia. A vida é mesmo uma caixa de surpresa. Nós é respeitado por onde nós tira. Numa ligação, tu pode ter certeza que eu faço seu corpo caber na gaveta. Pela vida dos meus inimigos, não reclame, eu agradeço. Muitos querem tá no meu lugar, mas poucos deles querem pagar o preço. Os pitbulls soltos na pista, cheio de ódio, vão fazer você sentir medo. E quantas mortes tem nas costas do soldado, eu já não posso contar nos dedos. Yeah, essas ameaças são no máximo irritantes. Nunca tô sozinho, se mexe comigo, vai mexer com a gangue. Meu nome ainda é Uros. Quando tu atravessa, vai ser recebido com tiro, balas, tiro, balas, tiro, balas. Vai ser recebido com tiro, balas, tiro, balas, tiro, balas. Tiro, exalando o perfume de grife. Ela sabe qual é nosso pique. Acelera na beat. Whisky, gelo de coco na cobertura. Ela me pede um quarto com a suíte. Ela diz porque tu se exibe. Quando eu tiro minha joia do freezer, fico rico no beat do Kizzy. Guerra sem sentido e sangue de amado pelos beat. Uma família chora e outra ri. Infelizmente se tu peitar meu bonde, tu se fode, o ritmo é assim. Eu tô na mesma risca de sempre. Minha beat, uma arma e o pente. Se cruzar meu caminho, nem vai ver o traçante passar. Tipo estrela cadente. Tipo estrela cadente. Tipo estrela cadente. Tipo estrela cadente. Se eu pegar minha peça, oh, nem Deus vai poder te salvar. Se eu pegar minha peça, oh, nem Deus vai poder te salvar. Essas ameaças são no máximo irritantes. Nunca tô sozinho, se mexe comigo, vai mexer com a gangue. Meu nome ainda é Uros. Quando tu atravessa, vai ser recebido com tiro, balas, tiro, balas, tiro, balas, tiro.